partir de agora, Espaço Jovem. Sejam bem-vindos, esse é o Espaço, seu Espaço, Espaço Jovem, nessa sexta-feira à tarde. Olha que bom nós estarmos juntos novamente aqui para discutir um tema que é mega, ultra, giga, plus. É o tema dessa semana, é o Clube de Jovens. Já tem o Clube de Jovens na tua igreja? Não tem ainda? Não perca todas as informações do dia de hoje. Seja bem-vindo, jovem. Chegou o teu momento, o teu espaço, Espaço Jovem. Rodney, você conosco aqui, que bom tê-lo aqui novamente nos estúdios da Novo Tempo e no programa Espaço Jovem. Seja bem-vindo. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Ô, pastor, quero aproveitar. Da outra vez eu não mandei abraço e me cobraram isso daí lá em casa. Então, Luizy, um abraço pra você, Bianquinha. O papai ama muito você. Que legal. Seja bem-vindo, Rodney. E aí, né? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Mais uma vez aqui estamos, pastor. E aproveitando o embalo, já que o Roger mandou um abraço, também não posso deixar de mandar um abraço todo especial para minha esposa, Sheila. E estender esse abraço para todos os amigos e irmãos da Igreja de Borda do Campo e todo o nosso distrito. Muito bem, Dalton. Seja bem-vindo também ao Espaço Jovem. Que bom vê-lo aqui novamente depois de tanto tempo. Pois é, obrigado, pastor. Um abraço para os meus desbravadores da quarta região. Um abraço para a minha sociedade, para o meu clube de jovem lá, o Six Perto. E também tenho que mandar um abraço e um beijo para minha esposa, Leila, que está em casa ouvindo o Espaço Jovem. Que legal. E aí, Emerson, seja bem-vindo ao Espaço Jovem, Emerson Metzger, o especialista em clube de jovens. Boa tarde, pastor. Que é isso? Especialista não, todos seremos ainda. A partir desse programa, todos seremos, saberemos tudo do espaço do Clube de Jovens no Espaço Jovem. Com certeza, todos serão especialistas após esse programa. Que legal. Eu quero mandar um abraço ao pessoal lá de Vila Maria Antonieta, Mary Anthony Church, a minha igreja querida. E quero mandar também um abraço à minha esposa e também às minhas filhas. Um beijão para as três mulheres da minha vida. Tá legal. Júnior, também seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Jovem. Como é que tá a família, Júnior? Tudo bem? Como é que tá lá a sua sociedade? Tudo ótimo? Pastor, é um privilégio estar novamente com vocês aqui do Espaço Jovem, falando com o senhor, passando dicas do Departamento Jovem para os nossos jovens. Mando um abraço especial para minha esposa. Às vezes a gente demora para chegar em casa, mas é que a gente trabalha para Jesus aí no Ministério Jovem. Para você, minha filha, que ouve o papai, um abraço para vocês e um abraço, pastor, para os meus pequenos grupos. Eu tenho 3 pequenos grupos e mando um abraço especial para cada um dos membros do pequeno grupo jovem, pastor. Tá legal. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo você nessa sexta-feira à tarde, quase sábado, no nosso Espaço Jovem. O nosso tema hoje é Clube de Jovens, Mitos e Verdades. Júnior, diz pra gente aí, queremos saber o que é um clube de jovens. Pastor, a gente está muito empolgado, a liderança JA está muito empolgada, porque o clube de jovens, pastor, é uma extensão do Ministério JA. O que é o Ministério JA? Jovens Adventistas do Sétimo Dia. O Clube de Jovens, pastor, veio para trazer novas ideias e motivação aos nossos jovens. Novas ideias, motivação, tem atividades também? Pastor, nossa, o programa de hoje está muito bom, nós vamos falar sobre atividades, sobre... O que pode fazer, o que não pode fazer, qual a idade, tudo aí sobre o Clube de Jovens. Veja, pastor, a sociedade JA hoje, ela precisa de um programa de apoio que ofereça o comprometimento mais efetivo. Tá, Júnior, tá. O que é sociedade JA? A Sociedade JA é a Sociedade dos Jovens Adventistas do Sétimo Dia. Jovens Adventistas do Sétimo Dia. Quando que eles se reúnem? Por que se reúnem? Normalmente o horário de reuniões dos jovens é às 17 horas no sábado. Então é um espaço que o jovem tem para fazer o seu programa dentro da igreja. Dentro da igreja, no sábado, geralmente às 5 horas da tarde. E aí que nós vamos encontrar algumas diferenças do Clube de Jovens. O Clube de Jovens, bom, vamos adiante. Tá, nessa ideia de bom, Clube de Jovens é bom, ótimo, melhor, que é? Excelente. É, supera todas as expectativas. Muito bom. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Dalton, Rodney, Enéas. O Clube de Jovens, ele é um clube que pode ser distrital ou ele é local? Distrito, um conjunto de igrejas que formam um distrito pastoral. O que é o Clube de Jovens? Ele é um só da minha igreja? Ele pode envolver gente de outras igrejas? Pastor, eu sempre digo o seguinte, que o clube ele tem que estar se adaptando à sua realidade. Se na sua igreja é jovem suficiente para montar o Clube de Jovens, tudo bem, faça na sua igreja. Agora, se o seu distrito tem essa necessidade ou talvez sua igreja tenha poucos jovens, não tem problema nenhum, organize um clube distrital. Um clube distrital, tá legal. Então, na minha igreja tem poucos jovens. Eu vou conversar com o pastor da minha igreja para eu ter um clube de jovens distrital. Mas se eu tenho jovens suficientes dentro da minha igreja, eu formo um clube de jovens local. Tem um local, falando em local, para se reunir o clube de jovens? Aonde é que ele se reúne? E quando é que ele se reúne? Pastor, a ideia é se reunir, pode ser na igreja, pode ser num salão, pode ser numa escola, pode ser na casa de algum dos irmãos. Agora, tem que se reunir. Tem que se reunir. Tem que se reunir. E de quanto em quanto tempo, Rodney, se reúne o Clube de Jovens? Olha, a reunião do Clube de Jovens, ela pode ser quinzenal. Aliás, a dica é para que seja quinzenal. Para não ficar algo pesado, para não ficar um negócio maçante toda semana. Então, se reúne a cada 15 dias com programas especiais, com atividades especiais para aquela quinzena. E envolvendo os jovens ali para que eles trabalhem durante todo aquele tempo. 15 em 15 dias. Agora, Júnior, me responde uma coisa. Por que agora a igreja está formando o Clube de Jovens? A gente já conhece Clube de Aventureiros, Clube de Desbravadores. Por que agora Clube de Jovens? Sabe, pastor, a criança ela já vem no Clube de Aventureiros e ali então eles já têm uma formação. 6 a 9 anos, é isso, Rodney? 6 a 9 anos. Tá. Depois nós temos o Clube de Desbravadores. Ela completou 10 anos, ela vai parar no Clube de Desbravadores, certo? Tá. São estágios da vida do jovem. Tá. E ele vai pro Clube Desbravador e ali então, depois o Dalton pode explicar um pouquinho mais, mas ele tem as ordens, ele segue normas, ele tem um aprendizado. Ele tem uma equipe. Só que quando ele estava saindo do Clube Desbravadores, ele ficava sem rumo, pastor, ele não tinha pra onde ir. Então ele tinha apenas o programa de sábado à tarde, 17 horas. Então alguns jovens falavam assim, mas aquele programa tá chato, tem um outro melhor, e ficava andando pra lá e pra cá. Uhum. Mas agora com o Clube dos Jovens nós temos atividades e várias atividades, bastante atividades para realizar. Fala, Emerson. Nós vamos preencher um espaço aí, pastor, uhum. Que os jovens estão ociosos e procurando coisas que são do mundo. Que atraem a sua atenção, que o jovem está procurando nessa faixa etária um grupo para ele sobreviver na fase da pós-adolescência. O jovem quer atividade, quer, pastor. Atividade. Ele não pode ficar parado. Corpo parado, mente parada, certo, não é legal. Não precisa continuar, a gente já sabe. Agora, eu fico impressionado porque a gente tem uma fatia de jovens de 6 a 9 anos, ele cresce sendo aventureiro, igual o Júnior falou, vai ser desbravador, ele tem todo um ritmo de atividades. Mas quando ele estava entrando na fase da juventude, parece que esse ritmo estava se perdendo e a gente estava vendo que não estava tendo continuidade, é isso? O que acontece é o seguinte, pastor, dentro do Clube Desbravadores, a partir dos 16 anos, uhum. ele muda as atividades, ele passa a compor a diretoria do clube, ele vai ser um conselheiro, vai ser um instrutor, ele vai se adequar a essa nova realidade. Porém, alguns jovens, eles não se adequam a essa nova realidade. Talvez, quando ele deixa de ser um desbravador, ele começa a sentir que alguma coisa está faltando. E aí, cria-se uma lacuna na vida desse jovem. Posso contar minha experiência, pastor? Pode falar. Aos 16 anos, quando eu saí do Clube dos Desbravadores, eu me senti um homem sem lar. Uhum, peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. E nesse momento, até por infelicidade, eu fiquei 10 anos longe de Cristo. Uhum. E agora acredito que o jovem não vai mais precisar fugir para o mundo. Ele não vai se sentir um peixe fora d'água. Ele vai ter opções dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do Ele vai ter o seu próprio aquário. Jovens. Exatamente. E ali ele vai ter muitas atividades onde ele vai se integrar com os jovens que são cristãos. Pastor, já fazem 8 anos que eu trabalho com jovens. Certo. E durante esse ano, nesse treinamento, nós estamos tendo como líderes de jovens. Eu estou vendo a esperança para o Ministério Jovem, a salvação de outros jovens. E eu sinto a grande. E eu sentia como jovem também, pastor, a necessidade de ter algumas regras, algumas atividades extras, né? Nós podemos realizar, que nós vamos compreendê-las aqui. Mas os jovens, pastor, precisam e eles querem atividades para realizar, não somente às 17 horas na igreja, tá. Mas trabalho missionário. Pastor, recreativo, estar junto com outros jovens. Então eu entendo que o Clube de Jovens é a sobrevivência da sociedade JA. Fala, Rodney. Sabe o que dá a impressão, pastor? Que o Clube de Jovens ele veio para dar um abraço no jovem adventista do sétimo dia. Sabe? Parece aquele abraço, assim, aquele irmão mais velho que vem e te dá um abraço, te aconselha no teu caminho que você deve estar andando, que você tem que estar fazendo. E o que está aparecendo é isso, é que o Clube de Jovens ele veio realmente para amparar ao jovem adventista do sétimo dia. Um amparo, um envolvimento, integração. O jovem sente a necessidade de fazer algo e aí vem o Clube de Jovens. Pastor, eu entendo da seguinte maneira. A Igreja Adventista, ela ampara a criança com o Clube de Aventureiros. Ela dinamiza os adolescentes, ok? Com os desbravadores. Com os desbravadores. E agora, com o Clube de Jovens, ela está mantendo o pico entendeu? Dos jovens, dos adolescentes que saem com os desbravadores com o clube de jovens. Ou seja, havia um pico de motivação e de atividades. E às vezes, quando o jovem saía do clube de desbravadores, esse pico caía. E agora, o que está acontecendo com o clube de jovens? Ele está mantendo e subindo, entendeu? Okay. A motivação dos jovens. Legal essa tua fala, Dalton. É uma manutenção do programa da igreja para os jovens da igreja. Mantém um crescimento, pastor. Crescimento. Continuamos crescendo, né, em todas as fases da vida do jovem, adolescente até o adulto. Um ponto que é importante é o seguinte: talvez alguém escute e fale assim, ah, então agora vai entrar no clube de jovens, tem que ser dos desbravadores. Não é isso. É uma opção a mais. Você está fazendo o quê? Dando mais opções para esse jovem estar crescendo da forma física, mental e espiritual. Tá, mas espera aí. Tem uma idade, então dentro da minha idade eu posso participar do Clube dos Bravadores e do Clube de Jovens? Sim, paralelamente. Tá, já vamos descobrir qual é a idade, você que está ouvindo o Espaço Jovem. E se você ligou o rádio agora, saiba que o programa no ar é o Espaço Jovem. Júnior. Pastor, de tudo que foi dito aqui, nós não paramos ali quando nós chegamos até o Clube de Jovens, mas a igreja está formando com o Clube de Jovens, desde os aventureiros, os bravadores, Clube de Jovens e agora, depois do Clube de Jovens, líderes para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que legal, parabéns aí ao Clube de Jovens, essa ideia que é mega, ultra, giga. Rodney, tem uma idade para eu participar do Clube de Jovens? Estou gostando dessa ideia, eu sei que o jovem que está ouvindo falando assim, puxa, na minha igreja não tem, estou com vontade de participar do Clube de Jovens. Tem uma idade? Tem, pastor. A idade do clube de jovens são. Todo o trabalho é preparado para jovens de 16 a 35 anos. Tá. Então eu tenho 16 anos, eu posso participar do clube de jovens. Isso. Eu tenho até 35 anos, eu posso participar do clube de jovens. Pode. Emerson, você estava comentando comigo agora há pouco sobre pessoas que têm acima de 35 anos. Como é que elas são chamadas e você já tem um clube de jovens? Tem gente acima de 35 anos e tem participado do clube de jovens, pode participar? Pastor, tem uma experiência muito interessante. Quando falamos que íamos começar o clube de jovens, apareceram 3 membros de honra. Membros de honra? Membros de honra. Que palavra é essa? É uma honra ser jovem, para sempre. Ah, entendi. E esses jovens de mais idade, eles são os membros de honra do nosso clube. E eu mando um abraço já pro irmão Daniel. Irmão Daniel é nosso irmão de 68 anos. Ele é um jovem por completo. E ele, olha, pastor, uns passeios nós já fizemos. Fomos até o Pico do Marumbi. Pico Marumbi. E ele foi um dos primeiros a chegar ao pico, você acredita? Membro de honra. Membro de honra. Irmão Daniel. Então eu quero dizer para vocês que, pelo que eu entendi, tem uma idade, 16 até 35 anos. Quando passou dessa idade, e tem gente assim que tem a cabeça jovem, jovem de tudo, mais jovem que alguns jovens, ele pode participar do clube de jovens sendo membro de honra. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, para você, Inés. Se a pessoa, tá, eu tenho 16, 35, um pouquinho mais, eu posso participar. E se eu tenho menos de 16 anos, eu posso participar das atividades do clube de jovens? Se você tem menos de 16 anos, você tem um programa próprio para você. Clube de Desbravadores, 10 a 15 e abaixo disso, Aventureiros. Cada departamento da igreja tem o seu público-alvo. Agora, deixa eu te perguntar, Adalto. O Clube de Jovens, a gente está falando aqui que menos de 16 anos é do Clube de Desbravadores. O Clube de Jovens é um clube de desbravadores? Não, pastor. Não é? O Clube de Jovens não é um clube de desbravadores. O Dalton que está falando para a gente é um líder master e vai se tornar master avançado daqui a alguns dias no Campuri Paraná Total. Então, Dalton, você está me dizendo que o Clube de Jovens não é um clube de desbravadores? Não é um clube de desbravadores. Tem semelhanças? Semelhança sim, porém não é. Porque o Clube de Desbravadores é um projeto de sucesso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então o Clube de Jovens não é Clube de Desbravadores. Não. Já tô ouvindo alguns jovens respirando e falando, ah, que bom. Ser desbravador é uma eterna aventura. Agora, ser do Clube de Jovens parece que é fantástico também. Continuidade do programa. Agora, quem é o diretor do Clube de Jovens? Quem que dirige o Clube de Jovens? O diretor de clube de jovens pode ser, né? Como nós discutimos anteriormente, mas ele pode ser o próprio diretor da sociedade de jovens, o JA, como pode ser um outro eleito pela comissão do JA também, pastor. Como é que é? Tem uma eleição por parte de uma comissão JA. Que comissão é essa, Enéas? Comissão Executiva da Sociedade de Jovens. Comissão Executiva. Isso. Então, Enéas, só pra gente entender, o diretor JA da Sociedade de Jovem pode ser, de acordo com o Júnior falou, o próprio diretor do Clube de Jovens. O que acontece é o seguinte, pastor, não tem problema nenhum de ser o mesmo diretor. Agora, se for uma outra pessoa, também é permitido, desde que ambos estejam com o mesmo foco. Então, se, por exemplo, eu sou o diretor JA e o Júnior é o diretor do Clube de Jovens, quando for montar uma programação, ou o Júnior montar, nós vamos estar o quê? Conversando, nós vamos sentar, olhar o planejamento, fazer esse planejamento juntos, para que não tenha um choque entre os programas. Como que funciona? O nosso ministério é o Ministério Jovem. O nosso objetivo, salvação e serviço. O bem maior é alcançar o jovem da nossa igreja. Então, seja quem for, se é o próprio diretor JA, uma outra pessoa, eles vão ter que estar fazendo o quê? Trabalhando em harmonia, pastor. Harmonia. Agora, eu quero que você entenda uma coisa, jovem que está ouvindo aí o Espaço Jovem agora. O diretor pode ser o diretor da Sociedade JA ou uma pessoa escolhida pela comissão executiva do Ministério Jovem. Quem é essa comissão? O pastor da igreja, o ancião da área dos jovens da igreja, o diretor JA, o capelão da Sociedade JA, a secretária, os associados, conselheiro e alguns jovens convidados e o diretor de ministério pessoal da igreja. Esta é a base da comissão executiva da Sociedade JA. Escolher uma outra pessoa que não é o diretor tem que ser indicado por essa comissão, levado à comissão da igreja local e a comissão vai sugerir esse nome para a igreja, como diretor do Clube de Jovens. Uma coisa que precisa ficar claro para você, jovem, entenda isso. O diretor do Clube de Jovens, ele é representado pelo diretor da Sociedade JA diante da igreja. Quem representa os jovens para a igreja? O diretor da Sociedade JA na comissão da igreja local, que você entende bem o que eu estou falando para você agora. Ficou claro? Agora, me explica uma coisa. Como é que são as equipes do Clube de Jovens e qual o objetivo? Pastor, são equipes mistas, tá? Certo. Compostas por no máximo 10 pessoas em cada equipe. Então eu tenho que formar equipes. Equipes. São mistas. O que você quer dizer com mistas? Rapazes e moças na mesma equipe. Rapazes e moças podem pertencer à mesma equipe. Podem pertencer à mesma equipe. Tá legal? Pastor, um detalhe interessante. Uma das razões dessas equipes serem mistas é para que os jovens da igreja tenham maior integração. Por quê? Um dos focos do Clube de Jovem é preocupação também com a vida sentimental dos nossos jovens. Infelizmente, acontece de alguns jovens da igreja estar se interessando por jovens de fora. E isso cai num problema chamado jugo desigual. Certo. E acaba sendo um foco de, digamos assim, problemas, porque as ideias não batem. As situações, os locais não são os mesmos que eles querem estar frequentando. E a partir do momento que você coloca as equipes mistas, você está gerando o quê? Amizade entre os rapazes e moças da mesma fé. E consequentemente, a partir da amizade, pode surgir dali um namoro, noivado e casamento com jovens da mesma fé. Lembrando, Enéas, que essa idade é uma idade fundamental para conhecer pessoas. E se eles estão numa equipe mista, vai favorecer tudo isso que você falou. Amizade. Amizade. Integração, relacionamento. E é de grandes amizades que tem grandes casamentos. Grandes amizades nascem grandes relacionamentos. Olha, profundo, hein? Esse é o Espaço Jovem. Pastor, é aquela frase, israelita namora israelita. Ok. E filisteus com filisteus, tá bom, Dalton? Muito bom. Agora, equipes mistas de até 10 pessoas dentro dessa idade. Qual a idade? 16 a... 35 anos. Acima de 35 anos? Membros de honra. Membro de honra do Ministério Jovem e pode participar do Clube de Jovens. Agora, se eu tenho menos, eu devo me enquadrar ou no Clube de Aventureiros ou no Clube de Desbravadores. Uma pergunta agora para você, Júnior. O Clube de Jovens tem alguma vestimenta, alguma característica? Sim, ele usa alguma roupa? Tem uniforme? Tem, pastor. Ele tem uniforme. O Clube de Jovens, ele não fica restrito à igreja no programa às 17 horas, no sábado. O Clube de Jovens, ele faz trabalhos missionários, ele ocupa o seu tempo com outras atividades também. E para que o jovem, quando está fazendo esse tipo de atividade, desde de missionário, recreação, ou esportivo, alguma coisa assim, ele tem um uniforme. E esse uniforme, ele é um uniforme para atividades, o primeiro. Ele é composto de uma camiseta polo, né, que vem do lado esquerdo, o logo JA. Ele vem com uma calça jeans, ele usa uma calça jeans, né? Então, quando as pessoas olham aquele jovem vindo com uma camiseta polo, com a identificação do Lobo JA e com a calça jeans e tudo, eles sabem que é um clube de jovens. Agora, as meninas, nós adotamos uma saia jeans, pastor. Uhum. Uma camiseta polo e tal. Você, a cor, você pode escolher a definir com a sua sociedade de hotel, sociedade do clube de jovens, a cor que você acha melhor, né? Para uniforme do teu clube, né? Então é camisa polo, calça jeans para os meninos. Isso. E para as meninas, camisa polo e saia jeans. Tá. Isso. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, voltando nessa ideia de equipe. Por exemplo, assim, para quem é essa equipe? Quem pode participar? É só jovens da igreja, Adventista do Sétimo Dia? Tem outros jovens? Se tem outros jovens, como é que eles fazem para participar do clube de jovens? Pastor, é para os nossos jovens, mas também é para os jovens de fora da nossa igreja. Porque tem que ter essa integração. A nossa missão é salvação e serviço. Salvar do pecado e guiar no serviço. Tá. Tá? Como vamos fazer isso? Temos que trazer pessoas novas. E junto nessa equipe, vai favorecer o entrosamento e eles vão gostar daquilo que fazemos. Certo. E mostrar a esse povo que o que nós fazemos é gostoso, porque é Cristo que está comandando esse trabalho. Que jovem cristão é cheio de adrenalina, é alegre, de vida, é feliz. Tá, mas qual que é o processo, Enéas? Funciona da seguinte forma. Vamos supor que o pastor Alceu vai ser o meu convidado, okay, no clube de jovens. Eu não sou membro, então, agora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas fiquei sabendo das atividades que vocês desenvolvem para jovens, gostei, quero participar. Eu vou chegar pro Emerson, que é o meu diretor, e vou falar o seguinte: olha, tem um amigo, o Alceu, eu gostaria de estar trazendo. Você se responsabiliza por ele? Total. Beleza, então eu confio em você. Assim que funciona, pastor. Então, um jovem adventista tem um amigo que quer participar do clube de jovens. Ele fala com o diretor, o jovem adventista, que o jovem quer participar. Aí você vai ser responsável por ele, um mentor, é isso? É, exatamente, pastor. O jovem adventista se torna o mentor desse jovem que não é adventista. E ele vai estar instruindo ele na fé. É, vai estar aproximando nas atividades, no relacionamento, integrando, fazendo que ele faça parte desse clube, o clube de jovens. E que não haja diferença entre uma igreja ou outra, é uma coisa só. Nós queremos que ele participe igual a nós. Tá bom. E ele usa o mesmo uniforme? Sim. O que acontece é o seguinte, pastor, essa pessoa vai estar chegando, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar sendo apresentado aos outros jovens, ele vai estar participando, e as pessoas que o trouxe, ele vai estar acompanhando mais próximo. Não vai levar a pessoa também, jogar ela no meio e falar: agora se vira, meu amigo. Você é responsável pela parte espiritual, pela parte recreativa. Você vai fazer essa pessoa se sentir bem, se sentir feliz na comunidade adventista. No nosso clube de jovens, JASC, lá na Santa Quitéria, Jovens Adventistas de Santa Quitéria, nós temos algumas pessoas que estão são amigos da igreja, pastor, eles estão participando. Sim. Do nosso clube de jovens. E ali, então, nós temos algumas pessoas que são mais amigas delas. Um deles, ele é um maître, e ele falou assim para nós: eu vou me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia por causa da amizade que estou tendo com vocês. Clube de jovens. Clube. Sim. De jovens, pastor. Que bênção. Clube de jovens, então eu posso participar, posso convidar meus amigos para eles estarem envolvidos também no programa de clube de jovens. Pastor, é muito gratificante participar de um clube de jovens e ver os resultados quando as pessoas gostam de estar conosco e quando nós estamos praticando a salvação e serviço. Além das atividades espirituais, há outras atividades para o clube de jovens? Pastor, essas atividades, olha, é o que mais nos empolga. É óbvio que a parte espiritual é muito intensa quando nós saímos também. É essencial. É essencial porque se você está lá e não tem uma atividade onde o jovem gosta de suar a camisa, de conhecer coisas novas, de uma cachoeira, uma montanha, uma pedalada, é difícil prender o jovem. O que acontece? O mundo tem muitas atividades. E se nós não tivermos algumas atividades onde o jovem se sinta bem e goste de estar ali... Sadia. Sadio. Algo de saúde, se alimentando bem. E o mais legal é o seguinte: quando nós estamos numa caminhada, Deus está conosco. Amém. Amém. Que legal. E o que é mais legal? Nós paramos, oramos, cantamos... oramos pela igreja, pelos jovens que não estão conosco. Sim. Ou com aqueles que estamos querendo trazer aqui para o nosso meio. Então, Deus está conosco a todo momento. Isso que é importante, porque não podemos ter algo extra igreja, coisa assim, e esquecemos de Deus. Deus está conosco a todo momento. Então, deixa eu entender, que legal essa dica tua. O clube de jovens não é independente da igreja. Negativo. Ele é ligado à igreja. Totalmente. Aí tá o segredo, Emerson. Parabéns. O clube de jovens teu tá nessa linha. Totalmente ligado com a igreja sabe todas as atividades que estamos fazendo. Vocês fazem seguro também? Fazemos o seguro. Uhum. Sempre quando tem uma atividade de saída, em morro, ciclismo, seja onde for. Fazem ciclismo, caminhada. Tal. Escalada, remamos, escalada. Remo também. É atividade pra jovem. Atividade pra jovem. Todo aquele que se sente jovem. Membro de honra também. Membro de honra também. Tá legal. Emerson, tipo assim, vocês vão fazer um rafting, por exemplo. Terminou o rafting, reúne o pessoal, ele vai conversar com eles, trocar uma ideia, ver a lição espiritual daquela aventura. Mais ou menos isso, como no que é? No meio do rafting você já para, põe uma âncora lá, vamos ali no meio do rio. Oramos a Deus, conversamos sobre alguns problemas do dia a dia, na nossa vida, trocamos ideias do que podemos melhorar para que possamos alcançar o céu. Então, essa troca de ideias é o que nos faz crescer e que nos aproxima de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Rodney. Rodney, as reuniões do Clube de Jovens é todo final de semana? Como é que é? Elas são reuniões quinzenais, pastor. Quinzenais, de 15 em 15 dias, sim, então. Uma semana não, né? E aí a gente faz as atividades... As atividades do Clube de Jovens. Agora, Emerson, me responde aqui. As atividades envolvem só essa parte física, de caminhada, escalada? Tem mais algum outro tipo de atividade? Tem, pastor. Tem várias. Essa parte aí é porque eu me empolgo muito, porque eu gosto muito disso. Tá, o professor de educação física vai por esse caminho. Tá legal. É suar a camisa, né? Tá joia. É gostoso. Mas casado, em parceria e tal. Exatamente. Tipo assim, é encarnado as atividades de missão também. Com certeza. Respeitando todas as leis de Deus. Tá, tá? Que legal. E outras ideias. Nossa praça lá na Maria Antonieta tá bem feia. Certo. Nós vamos pintar aquela praça. Vão revitalizar vamos a praça. Vamos revitalizar, arrumar os brinquedos que estão quebrados. Vamos trocar areia. Nós vamos dar uma cara nova. E a sociedade vai perguntar assim: quem é esse povo? O que eles estão fazendo? Uhum. Né? Porque tá há 10 anos lá, ninguém mexe. Certo. E por que nós não temos essa ideia? Vamos lá e mudamos. A rua está pichada, os muros pichados. Vamos pedir licença às pessoas. Vamos pintar esses muros novamente e colocar lá uma frase bíblica. Um texto da Bíblia. Um texto da Bíblia. É isso que vai nos fazer crescer junto com a sociedade. Então o Clube de Jovens tem atividades físicas, atividades missionárias, atividades culturais, atividades comunitárias também. Tem projeto comunitário? Tem projeto comunitário, tem o sopão, tem alguém tá com o quintal sujo. Uhum. Não pode fazer porque tem uma doença. O que ele vai fazer? Nós vamos pegar os jovens, vamos pegar as máquinas de cortar grama, vamos os carrinhos, as enxadas e vamos arrumar esse quintal. Ô Júnior, teu clube de jovens parece que fez uma atividade dessa que o Emerson acabou de falar, de cortar a grama da região. Como é que foi isso? Nós temos os cortadores de grama oficial lá, o Walter, do clube de jovens. Do nosso clube de jovens. Uhum. Então o pessoal, o que nós estamos aprendendo com o clube de jovens, pastor, é que eles estão querendo que a gente... Dê alguma coisa para que eles pratiquem no trabalho, sabe? Uhum. Que eles trabalhem pela igreja. Legal. Então, como o Emerson está falando aqui dessas atividades, envolve vários campos da igreja, trabalho no poder. Mas tem uma parte missionária que me empolga muito, pastor, e eu trabalho nesse trabalho missionário. Temos várias, e se você, diretor, tiver pôr em prática as ideias que você tem, ideias missionárias, dessas ideias recreativas, essas atividades físicas, o jovem vai crescer... E vai ficar mais perto de Jesus. Nós temos uma ideia, e eu já passei isso para o pastor Alceu, é muito interessante. Coloque balões na vizinhança. No portão, né? No que portão, você colocou. Encha com gás hélio ali. Eu, obrigado. Sei, é o Hélio Júnior aqui entre nós, tá bom. Coloque o gás hélio, coloque balões com mensagens e coloque nos portões das casas, vizinhança da igreja. E segure alguns balões com você e vá até uma praça e solte eles. Essa mensagem vai ser levada e talvez alguma pessoa possa receber, como temos experiências, tem né? Tem história pastor? Sobre isso. Quem sobre sabe isso? No momento aí para os aventureiros vão contar essa história de gente que entregou a vida para Jesus através de um folheto missionário num balão com gás hélio. Então, pastor, o nosso tema é muito extenso, muito gostoso, está praticando muito, sabe? Ele está revitalizando o nosso jovem. Então, você, jovem, seja desafiado a participar de um clube de jovens. Agora, Emerson, a gente tem atividade durante o sábado todo. Tem alguma atividade que o clube de jovens proporcione para a juventude de caráter recreativo? Sim, temos várias atividades. Recreação, saudáveis. A social. Uma hora social. Uma hora social que é tão gostoso. Uhum. Talvez uma cantata, uma... Para que a gente possa... Chegamos à noite, vamos na casa de alguém que está afastado, está doente. Uma serenata. Uma serenata. Estava fugindo da palavra, serenata. E é tão legal a gente receber uma serenata. E eu, esses dias atrás, fiz uma semana de oração em São José dos Pinhais, na Igreja Central. Fui surpreendido no último sábado da semana de oração, quando eu vi uma multidão de jovens no portão da minha casa com violino e tudo. E era um clube de jovens. E era o clube de jovens de São José dos Pinhais, fazendo ali uma serenata. Muito obrigado, foi surpreendente e impactante. Agora, no clube de jovens, uma das outras atividades é a formação de liderança. O clube de jovens se preocupa em formar líderes. Exatamente. A formação de líder, como o Júnior já comentou, tem um cartão de líder. O cartão de líder tem vários quesitos ali, onde o jovem vai ler livros, vai ler a Bíblia, vai pregação, evangelismo, e ele vai conseguir conquistar esse cartão. Tem, parece que, um projeto, um cartão chamado de Medalha de Prata. Isso. Como é que é? Fabuloso. Rodney, fala pra nós. Cartão Medalha de Prata trabalha mais a parte física. Uhum. Né? Então você tem metas ali pra cumprir. Correr uma distância de 50 metros em tantos segundos, em tantos 100 segundos. Metros. E é algo importante, pastor. Eu quero puxar um pouquinho agora para o lado da saúde, falar um pouquinho da minha área nisso. Hoje em dia nós temos muita... A juventude hoje em dia ela está com um problema muito sério com o sedentarismo. Então, os jovens não praticam atividade física, os jovens estão ganhando cada vez mais peso e fugindo da atividade física, pastor. E isso é importante, vocês estão dando risada de mim, mas é verdade, gordos vivem menos. Isso é sério. É algo... É que você não está ouvindo, ouvinte, mas tem vários confortáveis aqui entre nós no Espaço Jovem. Medalha de prata é o caminho. Mas medalha não tem nenhum sedentário, pastor. Não, nenhum sedentário. Medalha de prata é o caminho, pastor. Medalha de prata. Tem medalha de ouro também? Tem medalha de ouro também. Medalha de ouro já é pro um pouquinho mais... É mais desenvolvido. Ele foi medalha de prata e agora ele vai buscar o objetivo de ser uma medalha de ouro. Isso. E dá para buscar, pastor. Eu tô concluindo o medalha de prata, se tudo der certo. Vai receber a medalha de prata lá no Campuri. Clube de Jovens. Já vamos falar para você sobre essa atividade do Clube de Jovens, que é o primeiro Campuri de Clube de Jovens do sul do país. Vai saber daqui a pouquinho mais aqui no Espaço Jovem. Se você ligou o rádio agora, não é outro programa senão o teu Espaço Jovem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Rodney. Com o Clube de Jovens, termina, acaba, é o fim da sociedade, J.A.? De maneira nenhuma, pastor. Opa, que legal. E eu acho que alguns jovens agora respiraram, falando: nossa, estão falando de Clube de Jovens, vai acabar o culto J.A. A gente não vai ter mais culto J.A. Não acaba. Não acaba. Na verdade, é a revitalização da sociedade jovem. Olha, que palavra bonita, hein? Vamos fazer um... É a revitalização... da Sociedade J.A. É o trabalho em equipe e o diretor J.A., que é esperto, ligado, e a igreja que se interessa e ama os seus jovens, vai ter um clube de jovens, não é, Rodney? Exatamente. Por quê? Com o clube de jovens, todo o trabalho do culto jovem, da programação para a juventude, é desenvolvido por estas equipes. O interessante, pastor, é que, pelo que nós podemos ver, o clube de jovens vai estar proporcionando crescimento físico, crescimento espiritual, crescimento mental, que tem atividades, por exemplo, cursos podem estar sendo desenvolvidos dentro do clube de jovens, várias atividades. Então, vejam só, a juventude vai ter um crescimento como um todo. E, de repente, dentro dessas atividades, algumas tarefas pré-determinadas podem ser levadas para dentro do culto J.A. Resumindo, você vai ter um grupo maior de jovens envolvidos no culto J.A., você vai estar treinando a tua juventude, está capacitando novos jovens, novos líderes, e com isso o que, que tem? Um crescimento como um todo. Que legal. Fala, Mestre. Pastor, o jovem quer atividade. Certo. E o Clube de Jovens veio para nos deixar ativo. Uhum. Esse sedentarismo aí não existe mais, acabou. É atividade, sedentarismo espiritual e físico. As duas nem formas. Físico, nem mental, nem espiritual. De nenhum nem outro. Fala, Júnior. Quando você, diretor, que me ouve nessa tarde, se propõe ao trabalho de Deus, Deus capacita você. Eu gostaria de, só para dar mais uma parte aqui, mais um testemunho rapidamente. Quando nós formamos o nosso pequeno grupo, o nosso clube de jovens lá. Que é um pequeno grupo. Que é um pequeno grupo. Mas do nosso clube de jovens, outras pessoas estão sendo batizadas, pastor, por causa do nosso clube de jovens. Do trabalho. Que o nosso trabalho, não somente de trabalho, às vezes você pensa assim, um trabalho missionário, levar um folheto, não. Às vezes a amizade dentro do clube de jovens. E tem um rapaz que está frequentando a nossa escola sabatina jovem que temos na nossa igreja, ele me abraçou e disse assim: muito obrigado por você estar na nossa igreja. E ele vai ser batizado agora na Semana de Oração Jovem. Amém, que legal. Um abraço para você aí, Marcelo, que estiver me escutando. Você que está participando do nosso Clube Jovem, já comprou sua camiseta. Olha, muito obrigado mesmo, porque você está dentro do nosso Clube de Jovens. E Clube de Jovens é isso. Além de tudo isso aqui que foi falado, você pode trabalhar de várias formas. Projetos, projetos missionários, atividades comunitárias, projetos de recreação, enfim. Mas dentro do seu Clube de Jovens, você pode fazer uma amizade, crescer em união, estar mais perto do seu jovem. E é esse o grande movimento da igreja hoje. Trabalhar com o Clube de Jovens. Resumindo, o Clube de Jovens seria salvação e serviço. Salvação e serviço. Na veia. Moçada, agora me diz uma coisa aqui, Metzger. O que fazer após eu tenho um diretor do Clube de Jovens, eu tenho as equipes formadas, o que eu faço? Pastor, nós temos que cadastrar esse clube. Ah, é? Aonde cadastra? Cadastrar na ASP. Na Associação Sul-Paranaense, no Ministério Jovem. No Ministério Jovem, por quê? Nós temos que ser organizados. Uhum. E é dessa forma que vamos nos organizar. Você vai lá montar uma fichinha, você pode ter até uma foto do jovem naquela ficha. Certo. No nosso clube temos até a foto do jovem. E vai ser enviado isso para a associação e lá, com esse cadastro, vai ficar algo bem, bem organizado e bem definido. Quem são os jovens da nossa igreja? Quem são os jovens? Então, organizar. Com relação ao nome do clube, quem que escolhe? É o clube de jovens? É o Ministério Jovem? Como é que funciona isso? Pastor, o clube de jovens vai dar 3 opções de nomes. Certo. E até ele pode pôr um xizinho naquele que mais gostou. Que o clube mais gostou. E tá. Vai mandar para a associação. A associação vai passar o nome que ela definiu. Por tá. quê? Porque o nome do clube tem que derivar para as equipes. Ok. O nome do clube, as equipes têm que chamar nomes que sejam derivados. Derivados dali. Desse nome. Por exemplo, o meu clube chama-se Israel. Aí a equipe X vai ser Judá, a outra vai ser José, outra tem que ter derivados. Derivados daquele nome. E sabe por que é importante essa questão de 3 sugestões? Porque pode ser que exista um outro clube de jovens com o mesmo nome. Exatamente. Entendem? E o que vai acontecer? Nós vamos verificar na listagem que temos de cadastro qual o nome. Ah, já tem o nome, ó, você tem que pensar em uma outra opção. Por isso já traga 3 sugestões e nós aqui do Ministério Jovem vamos ligar para você falando assim, ó, o melhor caminho é esse aqui. Tá legal? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre Campuri de Clube de Jovens. Tem um evento chegando aí no mês de outubro só para jovens do Clube de Jovens. Parece que é um momento histórico, é isso, Júnior? Aí que entra a importância de cadastrar o teu clube e cadastrar os seus jovens, pastor. Porque somente aqueles que estiverem cadastrados participantes do clube de jovens que serão participantes de algumas atividades da igreja que será feita para clube de jovens, pastor. O Campuri de Clube de Jovens é o primeiro da história no sul do país. Essa ideia do clube de jovens, da onde surgiu essa ideia? Não falou assim, essa ideia é do Ministério Jovem aqui da SP. Não, essa é uma ideia do nosso presidente da igreja para a América do Sul, do pastor Ayrton Killer. Ele teve essa ideia do clube de jovens, há alguns clubes de jovens já no Nordeste, e nós vamos ter agora o nosso primeiro Campuri de Jovens do Sul do Brasil. É um Campuri histórico. Fala, Inés. Interessante que esse caso da participação somente de membros cadastrados e ativos. Por quê? Para mostrar que o Clube de Jovens é uma atividade séria que tem um crescimento. Não é um mero encontro de recreação esse Campuri de Jovens. Na realidade, é um evento onde vai ter o quê? Vai ser um ponto máximo de atividades realizadas durante um ano. Então, não é simplesmente, um encontro, eu nunca pisei no Clube de Jovens, então eu vou para ver como que vai ser essa festa. Não é por aí. É um evento que vai estar focado em salvação e serviço. Todo tempo, com a comunidade, dentro do local. Dalton, você tem que conhecer o local onde vai ser o primeiro Campuri de Clube de Jovens da nossa associação. Fala para nós sobre o local, sobre a região, por que foi escolhido esse lugar e tudo mais. Pastor, o local vai ser na sede do litoral da Associação Banestado, tá? Oh, alto nível. Alto nível. O local, ele tem quartos privativos, né? Dentro dos quartos com 4 a 6 camas. Exato. Tá? Com banheiros. Banheiro próprio, tá? Olha, existe um salão. Tô ouvindo alguns jovens já lá em casa falando, ai, que bom. Que bom. Existe um ginásio lá também, para as atividades. Para as atividades, com arquibancada, que acredito eu que vai ser feito os cultos ali e tal. No ginásio, exatamente. É a região do litoral. Eu acho que é o Ministério Jovem da Associação valorizando os jovens do litoral. Pela primeira vez, nós estamos fazendo um evento deste porte. Para jovens. Para jovens no litoral. Olha que legal. Entendeu? E foi um local assim abençoado, porque corremos atrás algum tempo de um local no litoral. Muita gente disse que não ia dar certo fazer um acampamento no litoral. Com certeza. Teve gente que foi atrás de coisa e falou: não dá certo. Acampamento no litoral não vai dar certo. Moçada do litoral, a gente tá dizendo pra você que dá certo. O primeiro campuri de jovens vai ser no litoral, um campuri histórico. Histórico, é o primeiro. Campuri de jovens. Exatamente. E também é questão de preço, né, pastor? São locais que foi por Deus que a gente conseguiu um local daquela estrutura, entendeu? No litoral. Tem um valor de inscrição, né, Dalton? Tem. Pra subsidiar e pagar as atividades, exatamente, do acampamento, do campuri de jovens. Agora, um detalhe que precisa ficar bem claro pra você, jovem. Os 750 primeiros inscritos vão aos dormitórios. Os primeiros 750 vão aos dormitórios. O resto, pastor, aonde que a gente vai ficar? Pessoal, vão ficar em barraca, no programa tradicional. Mas os 750 primeiros que se inscreverem até o primeiro final de semana de setembro. O primeiro ou segundo dia de setembro. O manual de clube de jovens já foi para a igreja de vocês. Os primeiros 750 vão ficar nos apartamentos. Mas meu clube vai ficar tudo junto no apartamento? Não. Meninos num local, no local, meninas em outro local. Vai ter questões, situações em que no apartamento vai ter que ficar pessoas de clubes de jovens diferentes para acomodação, mas vão ficar juntos ali. Vai ser um grande momento. Então, estamos vendo aí, providenciando alguns passeios para algumas ilhas ali perto, recreação, atividades na praia. Vai ser um momento muito especial. Primeiro campuri de clube de jovens. Quando vai ser? 11 a 14 de outubro. 11 a 14 de outubro é a data. Praia de Leste, Associação Banestado. Você já conhece o lugar, um lugar ótimo, com campos, quadras. É o momento do cadastro até, ou você pode se cadastrar com o teu clube de jovens até um mês antes do primeiro campuri, até dois meses antes do primeiro campuri de clube de jovens. Quando é isso? 11 de agosto de 2007, esse ano que é o ano dos agentes de Deus. E só um parêntese, agentes de Deus, você é um agente de Deus, um programa anterior a gente falou sobre isso. Se você é um agente de Deus, você pode ir pro campuri de jovens? Tá lá no manual, pode. Você que está ativo e inscrito no clube de jovens da sua igreja. Não tenho. Converse com o seu diretor JA para nós termos um clube de jovens. Agora me diga aí, pessoal, vocês estão aí participando do programa Espaço Jovem hoje sobre o Clube de Jovens. Por que abrir um Clube de Jovens? E vamos concluir o nosso programa de hoje, dessa sexta-feira, o Espaço Jovem. Por quê? Porque os nossos jovens precisam desse espaço. É o Espaço do Jovem. É o Espaço do Jovem. É aquele jovem que estava sem lar, seu desbravador, estava sem lar, agora tem um lar. É o Clube de Jovens. Tá legal. Por que abrir, Júnior, um Clube de Jovens? É a grande tacada da igreja, pastor. Nós não estamos... como foi dito aqui, nós não estamos inventando nada, mas é algo que o jovem já conquistou e é algo que vai salvar muitos jovens ainda, que é essa revitalização do jovem dentro da igreja, participando com a liderança da igreja. Que legal. Dalton, por que um clube de jovens? Programa motivacional, né, que vai trazer os jovens mais para perto de Deus e focado no Projeto Poder. Que legal. E você, Rodney, por que abrir um clube de jovens? Para ter atividade, pastor. Para que todo mundo possa ter o que fazer na igreja e possa trabalhar para Jesus voltar logo. Estar envolvido. Enéas, por que um clube de jovens? Reavivamento físico, mental e espiritual da nossa juventude. Que legal. Reavivamento físico, mental e espiritual. Uma pergunta talvez que esteja aí na tua cabeça, jovem, é assim: pastor, mas acabou a Camp Jovem? Não acabou a Camp Jovem, mas esse ano nós temos o nosso primeiro campuri de clube de jovens. Experimente participar de um clube de jovens, experimente ter um dentro da sua igreja, experimente envolver a moçada na missão da igreja. Você vai ver que os seus jovens vão ficar muito mais felizes, os seus jovens vão ficar muito mais vibrantes e muito mais ativos na obra do Senhor. Que Deus te abençoe a ter um clube de jovens para salvar do pecado e para guiar do serviço. E se você puder agora, nós queremos fazer uma oração. Nesse momento, vamos orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus sobre o sábado que está começando e sobre os clubes de jovens que têm surgido na nossa associação. Santo Deus e Pai, que o Senhor esteja abençoando os nossos jovens. Amém. Os nossos jovens, Senhor, estão desenvolvendo uma atividade nova, Senhor, para alguns, talvez. E sabemos que o Senhor está no controle de toda a situação. Amém. Vem estar com os nossos clubes de jovens, com os diretores de JAs também, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor, porque sabemos que precisamos levar os nossos jovens para o céu, para Canaã Celestial, a terra da promessa. Amém. E só vamos conseguir isso quando estivermos ligados contigo, Senhor, através do poder. Amém. Fica conosco, Senhor, abençoando as nossas casas, os líderes. Amém. Fica conosco, Senhor, abençoando o pastor Alceu, que é o líder do nosso ministério jovem. Amém. Ele tem feito, Senhor, várias coisas e dado instrumentos para que possamos trabalhar, Senhor. Agora, Senhor, rogo-te, Pai, que abençoe todos aqueles que neste momento estão ouvindo a nossa mensagem, que essas pessoas possam ser tocadas e possam levantar em sua igreja um clube de jovens, porque é a salvação dos nossos jovens. Amém. Rogamos essas bênçãos e as coisas que pedimos e falamos aqui em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado para você, jovem. Até o nosso próximo Espaço Jovem, um mega, giga, ultra amplexo para você. Tchau. Espaço Jovem. Jovem. Espaço Jovem. Jovem.